Espírito Santo, toma o meu ventre, vem sobre mim. Espírito Santo, toma a minha casa. Espírito Santo, toma a minha família. Espírito Santo, toma os meus filhos, vem sobre mim. Diz que eu...